gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Gosto de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de um cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar que muito embora não sambe, os pés dos malandros lambe quando eles vão sambar. E quando o samba já está vindo, vira lata, está latindo a soluçar. Saudoso da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar. Dessa vez virou sabão.